Panorama Agrícola para 28 de setembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo para você o programa de sexta-feira de Lua Crescente, 28 de setembro de 2012. Na mesa de som estão Márcio Peixe e Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: jovem, escute a voz do teu pai, escute a lei da tua mãe. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere informações para você evitar excessos. Eventos agropecuários movimentam o setor em Santa Catarina. A Alimento e Companhia fala sobre os orgânicos. E no boletim do SC Rural, a capacitação do jovem rural de Angelina. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Aqui no Panorama Agrícola, para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você sabe o que é drunk orexia? A palavra, um estrangeirismo, associa as expressões drunk, de beber ou bêbado, com anorexia, uma disfunção alimentar. E está sendo usada para descrever comportamentos relacionados ao consumo excessivo de álcool e à alimentação, como pular refeições e praticar exercícios físicos em excesso para que a ingestão calórica do consumo de bebidas alcoólicas seja compensada. Cuidado! Um estudo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool dos Estados Unidos concluiu que os estudantes universitários que praticam exercícios físicos com maior intensidade e frequência são os mais propensos a beberem demais e a terem comportamentos disfuncionais em relação à alimentação. É hora das notícias. Até o final deste ano, mais de 50 eventos agropecuários vão movimentar a economia do setor aqui em Santa Catarina. Feiras e exposições realizadas em todas as regiões, com apoio da Federação da Agricultura, só no primeiro semestre deste ano, somaram mais de 12,4 milhões em negócios. Os produtores rurais encontram nesses eventos oportunidades de adquirir animais de boa qualidade genética, além de conhecer novidades tecnológicas. Nas feiras e exposições são comercializados bezerros e bois, novilhas, vacas, touros, terneiras e reprodutor. E agora, em outubro, estão programados para o estado vários eventos, a começar pelo dia 6 de outubro, a quinta-feira da primavera, em Água Doce. Nos dias 13 e 14 de outubro, Feira da Novilha, Reprodutor e Gado Geral, no Parque de Exposições em Campo Belo do Sul. No mesmos dias, 13 e 14 de outubro, a segunda-feira do Gado Geral, no Parque de Exposições de Santa Cecília. O maior evento do mês de outubro é a Expo Lages, no Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages, de 16 a 21 de outubro, a Expo Lages. Nos dias 20 e 21 de outubro, Feira do Gado Geral, em Caçador, e Sexto Leilão da Primavera, em Ponte Serrada, dias 20 e 21 de outubro. E está programada também para 27 de outubro, a Feira do Reprodutor e do Gado Geral, em Anitta Garibaldi, e também no dia 27 de outubro, o leilão Fazenda Rodeio, no Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Na entrevista de hoje, conversamos com o extensionista Silvano Breda sobre jovem rural. Silvano esteve recentemente em Angelina, e a EPAGRE, junto com o SC Rural, tem esse projeto de capacitação de jovens rurais. É isso, Silvano? É isso, Mauro. Então, uma questão que pouco se fala é a questão da sucessão familiar, nas pequenas propriedades, principalmente. E isso é uma coisa que é uma questão de tempo. Um dia ou outro vai acontecer em toda a propriedade, em qualquer lugar. Hoje em dia, assim, ó, tu vê a propriedade como um negócio rural. Quer dizer, a propriedade hoje ela tem que dar o retorno financeiro para que a família viva com qualidade. Quer dizer, ela tem que ter produtividade, ela tem que se preocupar com a sustentabilidade, com o meio ambiente e ter lucro. Viver daquilo é um negócio. Então, o que o jovem precisa é estar capacitado para essa sucessão. E é isso que o SC Rural, que é o programa aqui em Santa Catarina, tem um subprojeto específico para essa questão da sucessão para o jovem, onde eles estão formando grupos em todas as regiões de Santa Catarina e preparando eles para aquelas atividades que eles têm naquela região, naquelas propriedades, né? Então eles vão ter noção desde a questão da, não só a questão técnica da produção, mas a questão da venda, da agregação de valor, do associativismo, uma série de questões. Esse pessoal está sendo treinado nesses assuntos, vamos dizer assim, né? Para que eles possam, então, levar o negócio com mais profissionalismo. Aqui na região da Grande Florianópolis, lá em Angelina, você observou o quê? Quantos jovens estavam reunidos? Que tipo de informação eles receberam? É interessante, não estavam só os jovens, estavam as famílias, né? Os pais, as mães e os jovens também. Muito, né? Bom. Então, estavam discutindo o assunto, na verdade, estavam formando o primeiro grupo da Grande Florianópolis. Esse grupo, como é que vai se operacionalizar isso, esse treinamento? Eles vão ir a centros de treinamento, né, no caso aqui da Grande Florianópolis, o nosso CETREC aqui da EPAG, né, em Florianópolis, e onde eles ficam 3 dias, retornam para a propriedade. Depois vem mais 3 dias, são 10 retornos, vamos dizer assim, de 3 dias. Né? É assim que vai acontecer a coisa. Recebendo, então, informações técnicas sobre a sucessão na propriedade e como administrá-la. Sendo preparados, né? Em vários aspectos, em vários assuntos pertinentes à propriedade como negócio rural, né? E eles também, além, não serão somente aulas teóricas, né? Eles vão viajar, conhecer negócios que estão funcionando bem, dando certo, de outros jovens, de outras famílias, né? E estudando caso a caso, né? O porquê que está dando certo, etc e tal, né? O importante é isso, assim, ó, que no conto geral, eles estão sendo preparados para assumir a propriedade, né, como um negócio e tocar aquilo de uma maneira mais profissional, né, com mais competência. Bem, essas capacitações para o jovem rural começam em final de outubro, início de novembro, nas regiões de Tubarão e no Alto Vale do Itajaí. E aqui na Grande Florianópolis, possivelmente em 2013, é isso, Ivan? Eu não sei direito assim as datas, né? Eu tenho isso anotado lá, mas o importante é que o processo está acontecendo, né? Os grupos estão sendo formados, né? Quando cada grupo estiver formado, ele já passa a ser capacitado, então, né? Ok, nós agradecemos esse bate-papo aí com o Silvano Breda, extensionista e também repórter do SC Agricultura, nosso programa de televisão aqui da IPAGRE. Obrigado, Silvano, pelas informações. É sempre um prazer. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, comer frutas e vegetais orgânicos reduzem até 30% a exposição a agrotóxicos. A conclusão é de uma pesquisa médica realizada pela Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. O simples fato de a pesquisa indicar níveis mais baixos de pesticidas, ou níveis zerados no caso dos orgânicos, deve estimular o consumo de frutas e verduras produzidas sem agroquímicos. Questões ambientais e o sabor também foram analisados na pesquisa médica e de forma positiva. Os produtos orgânicos hoje representam 4,2% das vendas de alimentos no mundo, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E os alimentos orgânicos têm demanda, procura crescente. A comercialização, em 15 anos, já multiplicou por 10. A pesquisa médica feita nos Estados Unidos apenas alerta para o fato de que micro-organismos encontrados nos produtos orgânicos podem ser mais difíceis de serem tratados em caso de intoxicação alimentar. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.